Cineral Digital, o som do amor. Seja bem-vindo. Se inscreva e deixe seu like. Canal Rodrigo Saudade. Aqui você revive grandes momentos de sua vida. Fostes pela estrada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Ei, Batutino! Pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. Pela estrada do mundo. Tem que me bebe todo, chega aqui com a gente. Bora, Flamengo, Marlene, já por aqui. Olha o Rei da Laranja também já com a gente. Bora, tchau. Trago em meus lábios um beijo. Bora, Gão, já com a gente. O homem da chapa. Um desejo. Ah, saudade. Olha o Juju Cheiro, bora, Marconde. Dizer, sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Olha aqui, tá ali o Ala Ferraça. Quanto tempo te espero. Nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. Que raia no meu coração. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor. Baixo d'água com a gente. Amanhã eu tô de peixe. Lá na toca do morro, vai acabar a cidade. O sereno e o luar será ardente de paixão que raia no meu coração. É saudade. Aí você recorda, vai.

Para de mim, o Surrei do Camarão Rosa aqui com a gente. Tudo já por aqui. Fiz sem pensar. Agora o que eu quero é recomeçar. O que passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. Pra recordar. Da laranja, como é que é? Sem teu carinho, vou... Amigo Paulão, é a Lola Digital. Sim, já por aqui, valeu! Ver, a solidão está doendo em mim. Bora, Claudina! Alô, Claudinha! Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última. Olha as meninas da Cúpula da Saudade. Já por aqui, vamos lá! É o Suleman! O Bob Varejeiro, bora Bob. E a saudade. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Fala, Ronaldo. Olha o Mica já por ali. Ele, o Quinho. Volte pra mim. Doida, Ronaldo. Por toda a infelicidade que trago no peito. E aí, terra firme? São os meus defeitos. Amigo Naldo, decorações de Ana Carla. Fazem sofrer. Vamos lá! Novamente estou. Tô passando Duda do CD já por aqui, bora Duda. No meu mundo sem amor. Novamente. E a Laura, bora Laura. Me jogaram nessa dor. Pouco tempo me durou. Eu sou Max Media. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Sem sofrer, vou seguindo meu caminho, na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante, não esquece o seu amor, para ter. qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou. Pai! Vai, coxinha, vamos lá, vai! Não sei o que faço sem você. E quero de volta só para mim. Parabira. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites sempre assim. Amigo parceiro Maradona, boa Maradona. Seu jeito calado, seu modo de andar. E aí, saudade? Seu beijo molhado e o brilho no olhar. São coisas que tocam profundo, agitam o meu coração. E choro baixinho a dor da recordação. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. E aí, saudade? Para o Dino de Avino, Geraldo Tadino, família chega junto com a gente. A gente quer agradecer já a galera que estava ontem com a gente no aniversário lá no Caramazinho. Sucesso total, graças a Deus. Valeu, meu irmão. Olha, amanhã tem Palácio, amanhã segunda-feira. Palácio dos Bairros recebendo o Cineral, a Clube da Saudade Brasileirinho. Terça-feira tem Clube Azel, dia primeiro trabalhador. Clube Azel, vamos que vamos. Amar por amar então, prefiro te esquecer. Dá-lhe Cineral! Pra não mais sofrer. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida. É verdade. Esquecendo alguém que dentou no meu peito a ferida. E aí, Paulão? Que machuca minha alma e maltrata. Fala, Bebeu. Meu corpo inteiro. Bebeu, manda o balde, filho. Eu mato a saudade. O balde. A saudade me manda frio. Uma forra. Ou eu mato a saudade, ou a saudade me mata. Te julga. Primeiro, quero tanto encontrar o amor que ando procurando. E rever no horizonte esperanças e sonhos voltando. E provar a mim mesma que mal de amor é passageiro. Saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade me mata primeiro. Eu vou buscar a minha sorte no sul, no centro, lá no norte. E ninguém vai me fazer voltar, porque eu sou mais forte. E ninguém vai me fazer voltar, porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Bora, meu irmão, como é que é? Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Eu vou buscar a minha sorte no sul, no centro, lá no norte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Saudade! E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Eu vou te recordar. Dá-lhe, Gilson Lanches! Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? E a família chega junto. Esqueça. Bora, que a sua bebê toda. Olha quem tá aí, nossa rainha. E o rei. É mim, eu sou do suíno. A Rodrigues. Você não pode. Bora, meu tiro. Jolly da laranja. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não. Amigo Flavinho do Terra Fine. Alô, Flavinho. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha. O amigo esfaqueado eletricista da Terra Firme. Vai ser o meu fim. É muita onda. Alô, Marcelo, lá do Belezino. E de capacidade, homem da categoria, não capacidade. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em é que não. Tanta saudade. Amiga Suzy, Evandro, alô, socorro. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se vou pra Thiago da Chapa, vou da Nike aí, ó. Fique certa, vai ser o meu fim. Chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Olha aí, vai. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Fala, John! Pra me amar. Olha, John, vai 5 dias no funeral. É, meu irmão. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Que você prometeu. Já estamos ao vivo de novo, né, papai? Agora pelo fecho do Duda do CD. Vá, Duda! Terra Firme. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor saudade, hein? Olha isso aqui. Desse amor. O Justiceiro. É pra esquerda do Marcondes. E foi você quem lutou pra acabar. Que culpa tenho eu? Sem o teu amor, tudo em mim mudou. Já não sei o que fazer. Toma, tia, vai. Tudo é tão ruim. Ei! Sem você aqui, como posso assim viver? Meu amor, que fala o Edson, rei do pescar. Nessa vida sem você. Bora recordar, Duda. Não se vá, meu bem, não se vá. Meus braços te esperam, Unis. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Olha nisso aí, Paulinha. Eu sei, Unis. Minha vida tão triste, Unis. Sem você não sou nada, meu bem. Meu amor não aceita o fim. Sempre que perguntam onde está você, eu não sei o que dizer. Bora, Mica! Vivo a me buscar, vivo a pé. Olha, gente, amanhã tem Palácio dos Bares. Amanhã a pedida é palácio, meu irmão. Meu amor, é saca. Que vamos lá! Nessa vida sem. Olha, terça-feira tem Clube Azel. Todo mundo invadindo Azel. Meu bem, não se vá. Meus braços te esperam, Unis. Como eu quero te amar, meu amor. O som do amor, o amor. Quanto eu mudei, só mesmo eu sei, Unis. Minha vida é tão triste, Unis. Sem você não sou nada, meu bem. Meu amor não aceita o fim. Vai detonando! Vai! Som do sucesso. Você já foi despejada do meu coração. Toma-te! Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber. É que essa cerveja não chega, meu irmão. Seu endereço. Alô, Pepeu. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo. Alô, Maxime, chega mais, Maxime. Lado. Olha, estamos ao vivo aqui, direto do celular do Duda. Perdoa tanto. Detalhe, áudio de qualidade, direto da festa. Não fique esperando mais. Olha a novidade que o Duda trouxe aí. Ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Olha, tá chegando a Domingueira da Saudade aí, do Centro Comunitário Bom Jesus, o Jay Duda e o Rojo do Pop, vai ser pra ideia. Sem ter quem lhe acuda, até entender que o nosso amor morreu. Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber. Ega, moleque, hoje tá galo duro, vou te contar. Endereço. Não pinta uma cerveja que eu vou mexer. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender. Dá-lhe cinerã! Toma! Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. Olha os pagabuchos! Sua carinha de santa por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentira. Bora recordar o passado, meu irmão. Chega, pai dela, vai! Vai, vai, vai, vai! Você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Já estamos ao vivaço aqui no Balotino Terra Firme. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão. Nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Passado. Não quero ter mais ao meu lado. Bora, meu irmão! Alguém que só me fez. Amigo Sidney da equipe, só presta porra e bora, meu irmão! Compre uma passagem só de. Dá-lhe cinerão! Desde a despedida, só quero ver você partir. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei em você, não estava mais. Para cachorrão, você é o Jefferson do frango. Olha o frango. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Bora, William Cachorrão! É, mamute! Olha o Ronaldo. Dei a casa. O homem da besteira. Louco, gritei teu nome. E o abajur. Vai, barão. Ela aceso me fez lembrar. O Quinho e o Cachorrão, olha o Quinho. Horas de amor da Ju. Olha o Neguinho, número 1. Mas amor e mano. Filho Mica. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Vai. Restos de amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já. Para aí, no Bola de Fogo, lá do comércio. E também a Tayana com a gente, valeu, viu? O Aindo, bonde sem freio da Terra Firme com a gente. Olha os canários. Do frigorífico Santa Cruz, aqui no Som do Amor. Mamute, cadê tu, papai? Ainda guarda em minha dor o primeiro beijo. Ainda sinto o tempo. Amigo Jorge, na Jet Bada Carlinha. Me acompanhar. No pensamento eu tenho aí dos mesmos desejos, o coração acelerado pra te entregar.